do meu rincão sempre são de estouro a fita. Os bailes do meu rincão sempre são de estouro a fita. Não falta gaúcho guapo e tem de sobra muita prendinha bonita. Não falta gaúcho guapo e tem de sobra muita prendinha bonita. Os gaiteiros desses bailes pra tocar não são rogados. Os gaiteiros desses bailes pra tocar não são rogados. Tocam chotes e rancheira, virou a noite inteira num bujo socado. Tocam chotes e rancheira, virou a noite inteira num bujo socado. Se diverte nos bailes do meu rincão. Todo mundo se diverte nos bailes do meu rincão. As moças vão sarandeando, a andiada vai batendo firme o pé no chão. As moças vão sarandeando, a andiada vai batendo firme o pé no chão. Aonde, compadre? Nos bailes do meu rincão. E a boia tem de sobra nos bailes do meu rincão. Tem arroz de carreteiro com charque campeiro e bom chimarrão. Tem arroz de carreteiro com charque campeiro e bom chimarrão. Cantos da sala, logo a indiada se empulha. Nos quatro cantos da sala, logo a indiada se empulha. Bebendo uma caninha pura de Osório e Santo Antônio da Patrulha. Bebendo uma caninha pura de Osório e Santo Antônio da Patrulha.